Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Vai gravar isso aí. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Vila Anglo-Brasileira, nesse sábado ensolarado, céu azul, poucas nuvens, eu aqui na janela, olhando exatamente para a Rua Bica de Pedra, aqui quase esquina com a Rua Mundo Novo. Eu estou fazendo o programa hoje aqui de casa, por medidas sanitárias, por conta da pandemia do Covid-19, e eu queria mandar um abraço muito forte a todas as ouvintes deste programa de Mundos Oníricos. Eu sou a Juliana Notari, artista das marionetes, astronauta pindorâmica, moradora aqui desse bairro que tem forma de coração. Como é que vocês estão, queridas ouvintes? Como é que é? Chegamos já quase no mês de dezembro, é muita resistência, muita resiliência nesse mundo aí, nesse processo tão louco que a gente tem vivido aí, crise sanitária, crise social, crise política, muita coisa, né? E ainda temos as nuances dentro de nossas casas, de nossas vidas, né? É muita coisa, muita treta. E vamos já para a 11ª edição do Sonho da Serpente. Que felicidade, maravilhoso esse programa. Estou muito feliz aí com a parceria com meu querido Felipe Mancini e com a disponibilidade aí dessas 11 pessoas até agora, que parceiros de vida que se disponibilizaram a fazer um relato e a conversar um pouco sobre esse processo onírico aí que envolve todas nós, né? Este programa acontece ao vivo. Como eu disse, eu estou aqui na minha casa, mas eu estou conectada com o meu companheiro Max Rosar. Um abraço aí, Max, do estúdio aí do Condo Cultural, da Rádio TV Mundo Novo. E um abraço a todas as companheiras da Rádio TV Mundo Novo que fazem acontecer essa rádio experimental, essa rádio nova, cheia de afeto, cheia de generosidade. E Felipe Mancini, né, parceirão nessa viagem aí, que embarcou nessa nave do ornitonírico comigo aí, fazendo essas composições maravilhosas a cada semana. E essa semana, gente, foi banhada de discussões políticas, né? Porque amanhã temos o segundo turno das eleições municipais, né? São Paulo, essa cidade tão grande, tão complexa, tão cheia de detalhes e tão exagerada nas suas relações desiguais, né? Vamos aí, amanhã é um grande dia, vamos votar com consciência, também com o coração, né? E eu observei essa semana, me deparei com alguns julgamentos em relação às pessoas utópicas, lunáticas, sonhadoras, como pessoas fora da realidade, sem os pés na terra, que não sabem o que estão falando, e que talvez essas pessoas sonhadoras não possam estar envolvidas em processos ou em projetos mais complexos, né? Eu me identifico muito com esse tipo de julgamento, por escutar isso desde que eu sou criança, em muitos momentos da vida, e ser taxada assim, de lunática, de utópica, de impossibilitada de realizar, né, projetos mais complexos, né? O contrário, eu me sinto e tenho muito orgulho de ser uma grande realizadora aí de ideias, né, ao lado de muitas parceiras e parceiros aí que cruzaram esses 20 anos de caminhada. Mas colocar isso aí para uma decisão política, minar o sonho, será que esse é o processo? O que seria de nós sem a nossa subjetividade? O que seria de nós sem os nossos sonhos? O que seria de nós sem a nossa poesia, sem a nossa capacidade infinita de transformar o mundo? E a utopia? Não sei se vocês sabem, queridas ouvintes, utopia é uma palavra que vem do grego. Etimologicamente, ela quer dizer não lugar. U é o prefixo de negação e topos é o prefixo, quer dizer lugar. Então, é um não lugar. Um não lugar. Sabe quando passamos debaixo do batente da porta, do umbral, e não estamos nem ali nem aqui? Dizem que é um lugar ideal, a utopia, que não é o agora, é o futuro. Então, ser utópico é não estar em lugar nenhum? Será? E o futuro? Que futuro é esse? Eu acabo de falar uma frase e já estou no futuro. O futuro é amanhã. O futuro é o que construímos, o que plantamos, o que colhemos. O futuro está misturado com tudo isso que a gente... É a forma que a gente gestiona e gesticula a nossa vida. Será, queridas ouvintes, que estamos tão anestesiadas com o sistema que quer que sejamos todas iguais e que sigamos as regras impostas sem questionar e que já não cabe sonhar? É impossível, gente. Ninguém tasca nos nossos sonhos. Ninguém. Nenhum sistema, nenhuma pessoa. Ninguém. É assim. Os sonhos estão guardados dentro de um lugarzinho muito especial, não só no nosso corpo, como no universo. Sejamos utópicos, pois este mundo aqui não basta. O ser humano não é o centro do universo. Isso é mentira. Sejamos sonhadores, lunáticas, sonhemos com os pássaros, com os peixes, com as cobras, com as serpentes, com as onças, com os leões, sonhemos com cachoeira, com rio, sonhemos com vento, com tudo que já passou por aqui, todos esses sonhos que a gente não consegue decifrar com essas palavras. Ah, lunáticas, a lua que muda e muda e muda, como tudo nessa esfera que é essa pedra que flutua, que é o mundo. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. A balsa, inspirado no sonho de Dani Vi. Esse é um relato coletivo e estamos todas em uma balsa muito grande, imensa embarcação que a superpopulação não se sente apertada. O ar e o céu estão escuros além da própria noite. E eu olho além das mil cabeças tripulantes e vejo exatamente de onde saímos, de uma terra estranha, com uma torre que aponta para o céu na tentativa de rasgá-lo. E do topo da construção pedante, ouço uma luz agressiva acompanhada de um som grave. Me parece que a tripulação está anestesiada. E num ímpeto de respiro, avanço ao parapeito da urbe balsa. Miro a água salgada e salto no abismo noturno em direção ao mar. Um salto demorado, repleto de desejo e de ganas de emergir. Meu corpo, fusiforme como um peixe, aponta, decidido e solto às profundezas do mar e... Sinto, desde a ponta dos meus dedos, das mãos até os pés, a água que me abraça. Mergulho vertical, rumo ao vácuo abissal dos seres fluorescentes. E subitamente me encontro na superfície de um rio, à beirinha da praia, no pós-ocaso. No restinho de luz escuto dentro de mim saracuras, siriemas, araras, tucanos, maracanãs, tico-ticos, jacus, curruíras, pitiguaris, bentivis. tantos cantos dessas tribos do céu, das árvores, das asas. Eu rastejo lentamente, mas podendo ser ágil, sempre. Meu peito concha abriga múltiplas tetas que sentem a umidade da terra molhada e ao longo uma presença que me acompanha no movimento. Tão, tão perto a presença que só é possível ver com os poros. E sim, reconheço a serpente de mim mesma. Algo parecida com nossa parente jiboia. De mim, sai ser desconhecido que vê cheiro e sente o tato da música fractal das nanopartículas da terra e ela, quase abraçada ao meu corpo quente. E entre um piscar e outro de olhos, entre uma breve pausa escura e outra, eu percebo as regiões da serpente como imagens brilhantes, moléculas reluzentes, vaga ínfimo lumes. Tão perto a serpente que já somos. Sempre fomos o sonho coletivo. E naquele detalhe que é o mundo, como os labirintos das gotas, ali há uma população tripulante, trisaltitante, que se prolifera como a fertilidade de um punhado de terra molhada e um grão. Eu conheço essa gente como se fossem meus poros e pelos. Caótica, a matéria de vida, no presente. Thank you. escutamos aí a fresquíssima Oi, meu microfone estava mudo. Voltei, gente. Emocionada aí com essa nova composição fresquíssima a partir do relato de Dani V, que foi um relato complexo, né? Foi longo, cheio de emoções aí. Então, essa música tão especial, me emocionei bastante escutando ela essa semana. Fê, maravilhosa aí essa parceria nossa, e eu sinto que a gente tem sonhado aí a cada nota. E agora, olha só que maravilha. Só, gente, desculpa, mais um probleminha aqui, voltei. Olha só que maravilha que é a vida, gente. Em 2000, eu encontrei com a Maria Zucchin. A gente se encontrou porque a gente entrou na faculdade juntas. E desde o primeiro dia da faculdade de artes, a gente se conectou pelo olhar, né? E desde o primeiro dia, já estávamos juntas fazendo obras, arte e sonhando juntas, muito importante. A cada piscadela de seus olhos pequenos, Maria te convida a sonhar ou simplesmente a viajar infinitamente pela imaginação. Um ser que se dedica à livre infância, às crianças livres, à poesia extrema, aos espaços de partilha, às curvas dos pensamentos, aos pequenos seres sonhadores. Ela veste, acolhe e abriga. Alô? Ela veste, acolhe e abriga com seus espaços, cenários, roupas, cheios de emoção, afeto e criatividade. Maria conversa e dança com o vento. Maria é artista. Maria Zucchin, cenógrafa, figurinista, educadora, neta da Maria, filha da Lurdinha, mãe da Lina e do Martim, grande companheira e sonhadora. Má, você tá aí? Oi, Juju, tô aqui. Eba, que prazer, minha irmã. Essa é minha irmã, gente. Maria Zucchin é uma pessoa... Foi muito difícil, Má, escrever essa pequena resenha aí para te apresentar. Porque a gente se conhece muito, né? Eu acho que eu percebi que eu poderia escrever um livro, acho. Eu quero. Só essa pequena resenha me emocionou, um livro. Nossa, é muita história, né? Muita caminhada, muitas coisas que a gente já passou juntas. Queria te agradecer aí a tua presença nesse sonho da serpente. Sim, vamos sonhar coletivo. Isso. Má, eu não posso perder a minha tradição que eu criei aqui no programa, que eu peço para a pessoa convidada se apresentar. Então, eu queria saber quem é a Maria, pela Maria, hoje, nesse tempo que a gente está vivendo. Quem é você? Eu. Nesse momento, tentando achar o coletivo, vivendo em casa, sem ir para o ateliê, sem trabalhar com os grupos de teatro que eu sempre trabalho. E apesar de eu ser das artes visuais, que normalmente são as artes mais individuais, eu trabalho com o coletivo, porque é o teatro, é a dança. Então, nesse momento de isolamento, tentando encontrar esse coletivo que sempre fez parte de mim, apesar de adorar estar no casulo na casa. momentos individuais, mas o coletivo. Estou buscando. Mas mesmo no casulo, né, Má? Mesmo na casa, você mora numa aldeia, né? Porque tem Sim. Martim, tem Lina, tem gato, tem cachorro, tem o Rafa, né? É muito... E fora as outras, os outros seres, plantas, né? Que habitam aí essa casa, né, Má? Então, sempre é coletivo, né? Sim, a minha casa é um lugar cheio de formigas, cheio de pessoas, cheio de todos os bichos e plantas. E você, como educadora, né, e todo dentro desse processo que se mistura, né, de educação e arte, criação e vida, né, eu queria saber de você, Má, como que você lida com os sonhos dentro desse processo pedagógico artístico? O sonho é importante dentro disso? Eu acredito que o sonho nesse processo, primeiro que assim, não, eu não consigo em nenhum momento desvincular a arte da educação. Quando eu sou artista, eu sou educadora. Quando eu sou educadora, eu sou artista. E sempre vivendo nesse espaço onírico do sonho, de entendendo essa cabeça, essa nossa casa, esse nosso lugar, onde se mistura esse momento real e o onírico. Então, sempre trabalhando isso, essa nossa... Quem somos não está só nessa realidade, né? Isso na arte, isso na educação. E você, como você se dedica tanto a, como eu falei aqui nessa resenha, biografia, você se dedica tanto à infância, aos pequenos seres, né? As crianças. Você acredita que as crianças, elas estão mais conectadas com sonhos do que a gente, que já está mergulhado nessa normose? Eu já me questionei muito porque eu fui tanto para a infância, para a criança, e uma das coisas que me vem muito é que é um espaço livre do sonhar, do ser onírico. Quando você cria arte para criança, você pode ser livre. Para adulto, muitas vezes, acaba tendo as regras, essa normose, e isso tanto na educação como na arte, né? Educação, principalmente, para... dentro da normose, e agora ainda mais com esses momentos virtuais, estão cada vez mais com limitantes, né? A gente tem que ser educado de uma forma sempre igual. As metodologias, os métodos, sempre são pautados por essa normose. E eu me encanto pelo infantil, e é o infantil não só para criança, mas é esse mundo livre e onírico, que a gente consegue entrar com muita facilidade quando a gente se conecta com as crianças. Sim, é um selvagenzinho que a gente vai perdendo com o passar do tempo, né, Má? Uma condição, Sim. A condição do brincar, né? E do sonhar, né? A gente, o sonho, ele não tem tanta razão. E a gente, com o passar do tempo, tem que ser muito racional, tem que ser dentro das normas. E daí, a criança, a gente pode tirar as normas e a gente acessa muito mais a brincadeira e o sonho. Sim. E agora uma pergunta, né? Porque como eu te conheço, eu posso fazer perguntas assim para que as ouvintes possam entender. A Maria, ela é filha de arquiteta, né? E ela, para mim, ela também é arquiteta, né? Eu tenho essa referência. A Maria me mostrou muito sobre a arquitetura durante esses 20 anos, uma grande troca aí nesse lugar. E os espaços, Má? Você acredita que os espaços, eles têm a casa, né? Ela tem a ver com o espaço onírico? Eles se misturam? Tanto um pouco, Eu já me questionei algumas vezes o quanto arquiteta eu sou. Eu acho que como cenógrafa eu sou arquiteta de sonhos e arquiteta da arte. E quando a gente pensa essa relação com a casa, que é essa arquitetura mais racional, que não está pensada na sociedade como um todo, no universo onírico, a gente agora ficando em casa muito mais tempo do que discutindo a casa, não só ficando, mas pensando a casa nesse momento que a gente vive, a gente começa a entender que não é só o espaço, é o que existe entre nós, é o lugar onde nós estamos e é o lugar onde nós colocamos a nossa presença, as nossas vontades, nossos sonhos, nossos sonhos no sentido de sonhar, e nosso sonho no sentido das nossas vontades, né? E nesse momento a gente parar para reconstruir essas casas é muito importante. Então os arquitetos têm esse lugar, né, de abraçar o onírico, né? Sim, eu sou péssima de nome, eu vou lembrar o nome e um dia eu falo para vocês. Mas tem um arquiteto que diz que construir os espaços é como se você pensasse numa pessoa de olhos vendados e ela tem que andar por esses espaços como se estivesse dançando. Então, você repensa a ideia do que é a arquitetura. A arquitetura não é a parede, a arquitetura é o espaço que existe entre as paredes. É o bem-estar, é a boa vontade de estar naquele lugar e querer viver aquele lugar, não pensando na relação de aparência da parede, mas sim no que essa parede constrói dentro daquilo, que é o espaço que a gente tem entre as pessoas, então a arquitetura, uma roupa é uma arquitetura, tem um espaço vazio que a gente entra dentro e transforma. O tecido é plano, quando a gente entra dentro, a gente transforma ele na nossa casa. Sim. Ah, eu emociono, meu olho tá cheio d'água, só de ouvir. Ai, eu amo falar com você. Ai, Má. E você aí, você na sua casa, aí na sua aldeia, vocês acham que vocês sonham coletivamente? Você acha que o Martim, a Lina, o Rafa, a Gata? Eu acho que a gente... eu estava até... Hoje o Martim, no meio da noite, ele começou a dar umas gargalhadas, que eu até falava, gente, queria muito saber o que ele está sonhando. E a Lina, muito mais organizada do que eu, ela tem um caderno de sonhos, que ela anota todos os sonhos. E há uma semana atrás, ela sonhou com uma serpente. Olha só. E ela veio, ela acordou no meio da noite e veio me contar. Má, perdi a conexão com a Maria. Má? Inconsciente, eu acho que foi. Cortou um Alô, pouquinho. Tá ouvindo? Cortou um pouquinho, Má, volta um pouquinho. Ela te contou o sonho. Tá, a Lina, ela acordou no meio da noite e me contou o sonho, que ela tinha sonhado com uma serpente. E totalmente coletivo, não só com a gente, mas coletivo com o momento que nós estamos vivendo, porque tinha essa coisa de sair de casa e como se protege. E acho que é isso, a gente vive nesse espaço e a gente sonha coletivamente, porque a gente divide esse espaço e a gente divide as nossas ideias que estão lá dentro. Sim. Má, eu vou querer que você conte pra gente um sonho, porque o sonho da serpente, ele nasceu dessa ideia e dessa vontade de escuta mesmo, e de a gente se conectar por meio de outras matérias, não só essa matéria desse mundo tão duro que a gente tem vivido, né? E também eu percebi que as pessoas têm sonhado mais durante esse período de confinamento. E eu queria que você contasse pra gente um sonho, o que você quiser. Tá, eu vou contar um sonho que foi o primeiro sonho da quarentena. Eu sonhei muito nessa quarentena. Eu não anoto os meus sonhos, queria anotar, mas nunca consegui. Eu não sou muito... não sei, não consigo. E, então, todos os sonhos eu sonho, eu lembro quando acordo e eles já vão se misturando com a realidade. Mas esse primeiro sonho da quarentena, eu lembro dele e ele não se mistura. E ele foi muito forte. Que eu sonhei que a gente estava em casa. Eu, a Lina, o Rafa e o Martim. A Serena e a Bizu, e em determinado momento começava a quarentena e as pessoas falando sobre quarentena, quarentena, quarentena, e o que era essa quarentena, e cada um falava uma coisa, não existia uma ideia para todos, cada um falava uma loucura, e em determinado momento eu saía, começava a flutuar, e flutuava pela cidade. Eu lembro de eu passando por cima do Rio Pinheiros, vendo o fluxo da cidade, o movimento da cidade, e a cidade não tinha parado, e esse fluxo acontecendo, e daí eu chegava mais perto. Quando eu chegava mais perto, eu já tinha passado a ponte, né, já estava mais quase no centro, já tinha subido a Rebouças, mas isso tudo flutuando. E eu começava a ver mais perto as pessoas, e eu começava a ver abraços, e muitas pessoas uma abraçando a outra. E quando eu chegava mais perto, as pessoas que estavam abraçando, não sendo abraçadas, elas eram as infectadas e que estavam passando o vírus. E daí eu fiquei muito assustada, e acordei e comecei a pensar no sonho. E para mim isso é uma coisa muito forte, assim, que eu fiquei com muito medo quando foi começar a quarentena, de que sociedade, que grupo, que coletivo que a gente tem desmantelado, sendo obrigado a ser coletivo. E isso assim, foi um medo muito grande que eu tive, que veio nesse sonho, e que, de fato, muitas coisas do sonho aconteceram, né? Não dentro do universo onírico, mas no universo real. A gente realmente não tem esse coletivo, a gente não se protegeu, nem como só indivíduo, mas principalmente como coletivo. Acho que é isso, esse sonho me marcou muito. E essa noite eu sonhei com o Boulos, que ele não estava com Covid, que eu dava um abraço nele. Acho que eu fechei com um abraço. Começou com um abraço, com medo do abraço, e hoje eu fechei com um lindo abraço. Tomara aí, né, que a gente possa comemorar amanhã essa vitória aí do sonho, né? Ai, Nossa, obrigada. É um sonho. Obrigada aí pela sua presença, pela sua disponibilidade, por tua amizade, tua irmandade, e que a gente consiga, né, resgatar esse sentido comum, né, que é uma expressão usada muito na América Latina, que a gente não usa aqui, que é o sentido comum, pensar o coletivo, sim, né? Não só pensar no próprio prazer, né? Nossa, sim. Eu quero fechar o programa e essa conversa fazendo uma homenagem a você. Aqui no Sonho da Serpente, depois do relato do sonho, eu sempre ofereço uma seleção musical, uma música para a minha convidada. E você imagina que foi uma grande pesquisa essa semana aí, pensando qual música que eu ofereço a Maria, né? Tanta coisa a gente já viveu, né? E aí eu fui lá pro Congo, República do Congo, África. Tem um grupo que eu gosto muito, e escuto muito, e danço muito, que chama Staff Benda Bilili. É um grupo fundado nos anos 2000, no ano que a gente se conheceu. Todos os músicos que fazem parte dessa banda, eles viviam na rua, em Kinshasa, e eram moradores de rua que se encontravam para tocar. Eles construíam seus próprios instrumentos com sucata, com descarte, né? Os mais velhos da banda, todos são cadeirantes, porque eles foram vítimas da polio, da poliomielite, e não cuidaram pelas condições, né, do país. Então, a maioria deles também são cadeirantes ou usam muletas. A música do Staff Benda Bilili é uma música inventiva que mistura ritmos regionais, também mistura o reggae, a salsa e tudo que você pode colocar numa música que te faça dançar. Então, foi por isso que eu escolhi, pela história, pela data, pela capacidade de resiliência e resistência e pela energia emocionante que eles trazem e que fazem a gente dançar. E eu estou com muita vontade de dançar com você, Má. Então, vamos dançar. Eu queria te oferecer. A música chama Moto Moindo, do álbum Très Très Fort, lançado em 2009. Vale lembrar que a banda foi formada no ano 2000, mas eles só ficaram conhecidos em 2009. E a partir disso, eles viajaram o mundo, já fizeram muitos concertos, eles romperam um pouco o padrão de uma música branca, de uma música limpa, de uma música feita, eles quebram vários padrões. Realmente é um prazer colocar essa música aqui para vocês no Sonho da Serpente. Obrigada, Má, e a gente se vê daqui a pouquinho. Um beijo, mana. Mua. Beijo. Fica aí na escuta. Moto moindo la muka telema peo talai uta boko kona yo yo zali se kolala la muka na no yo tala denge mo ye bimie tano libo sona yo e bale ton imbisi Balola misora sima Zamba etondi banyamana bandeke Mabele oyoyo telemi Etondi diamana wolu Moto moindo Moto moindo la muka Tocoma colia, mamá. Esse bacana la carton. Tocoma colia, Yama ya poço ya tete. Bacoma co cabela, yo. Solo cola, mana ya teke. Moto moindo. La boca tele, mapo yo riba. Fica, vem comida, quero pão, vem a conversa, fica, vem comida Europa, vem cá conversa Mali, Senegal, comida Europa, vem cá conversa Erdessa, comida Europa, vem cá conversa Brazzaville, comida Europa, vem cá conversa África, comida Europa, vem cá conversa Soki, Tolinari, tem na África Mawe mawe, soki toyo kanite baindo Toko pende wa binilpa Afrika os Afrika Esengeli toyo kano Afrika Wele kumida Europa Venga kumesa Afrika Wele kumida Europa Venga kumesa Afrika Wele kumida Europa Venga kumesa Soki tolinganite, soki tolinganite na Afrika Mawe, mawe, soki tolinganite, soki tolinganite na Afrika. Mawe, mawe, mawe, mawe, soki tuki na Europa. Minele, minele, minele, minele, soki tuki na Boto. Minele, minele, minele, isa tologi na biso na Afrika. Moindo, moindo, moindo, na biso tologi na biso na Afrika. Moindo, moindo, moindo, moindo, moindo. Conversei com a Maria Zucchin, minha grande companheira, artista, cenógrafa, figurinista, educadora. E a gente escutou a banda congolesa Staff Benda Bilili, a música Motomoindo do álbum Très Très Fort. Eu falo para vocês que a gente tem que mudar as nossas referências musicais. Busquem, eles lançaram um álbum novo agora em 2020, escutem, dancem, escutem com a luz apagada da casa. A música, ela muitas vezes, a arte como um todo, ela nos salva, nos abraça, nos permite sonhar, né? E eu queria agradecer muito a presença da Maria. E a gente tinha um espetáculo que chamava Pendurando Histórias, que a gente fez junta durante muito tempo, no ano de 2001. E a gente tinha uma frase que era: abriu a janela, que todas as janelas e portas sejam abertas sempre. Um beijo a todas e até a semana que vem. Acompanhem aí a programação incrível da Rádio TV Mundo Novo neste sábado ensolarado aqui na Vila Anglo-Brasileira. Até daqui a pouquinho. Tchau. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Rádio TV Mundo Novo.